beleza? Eu sou o Guga, você tá ouvindo o GugaCast mais uma vez com Caio Corraine. Olá, personas! E o nosso querido convidado especial, Brian Rizzo. Fala, galera, tudo bom? E aí, Brian, tudo bem, cara? O Brian, ele, como vocês já sabem, ele é o host do querido podcast Eu Tava Lá. Verdade, Eu Tava Lá, que é o meu podcast de histórias, onde eu fico ouvindo as histórias das pessoas. E aí, de vez em quando, eu venho aqui no GugaCast pra contar alguma coisa da minha vida também. E sempre fico muito feliz com a recepção que as pessoas têm, porque os ouvintes do GugaCast são muito carinhosos. Pô, muito legal, cara. Hoje a gente vai falar de histórias de escola, certo? Sim. Uma coisa fácil da gente se relacionar, porque todo mundo foi pra escola. Claro. A gente vai ter história de tédio criativo, a gente vai ter histórias de professores indignados, histórias de escolas estranhas, a gente vai ter história de alunos que passam cola com olhar... Não sei, eu não sei exatamente como vai ser. Quem escolheu as histórias foi o Rafael e mandou pra gente. Brian, quem era você na escola, cara? Você era um aluno nota 10, você era um nerd, você era o cara estranho de cabelo comprido... Eu era o cara estranho muito grande. Eu sempre fui muito grande pra série ali, pra turma que eu era. Porque, enfim, eu sou muito alto hoje. Desde criança eu era alto. E aí eu sempre era o último da fila, assim. Quando as professoras faziam a fila. Sei. Na ordem, né? Do menor pro maior. Eu sempre ficava no fundão. E eu era o aluno do fundão que não se encaixava muito na turma do fundão. Porque eu não era bagunceiro. Sei. Eu era só o cara que gostava de ficar lá atrás. Porque se eu ficasse na frente eu atrapalhava as pessoas. Você era um agente infiltrado na turma do fundão. Eu era um cara que devia estar ali no meio e eu ia um pouco mais pra trás por causa da minha altura. Na verdade, eu sei quem você era. Você é o cara que parece um adulto usando o uniforme da escola. Parece a turma do Chaves, assim. Um cara que claramente não era pra estar ali inserido naquele universo. Toda escola tem o seu, assim. Toda aquela minada uniformizada e de repente tem um adulto ali de uniforme. Você fica, caralho! Esse cara tá fazendo eu era, aqui. Eu era isso aí. Eu era isso aí mesmo. Geralmente é o cara que também desenvolve barba mais cedo. É, sempre é. O pelo do peito aparece pelo uniforme daqui, é meio transparente, sabe? Sim. É o cara que sempre parece que é repetente, né? Porque ele tá ali. Parece que faz uns 3 anos que ele tá ali naquela sala. Exato, sempre tem um cara desse. Cara, na 8ª série, então, tipo, sempre tem, né? Um cara de 14 anos que parece que tem 20. Claro, porque ali na 8ª série a puberdade tá a toda, né? E aí tem o cara, já que tem um bigode. Tem umas que o cara vem a jato, né? A puberdade, assim. Pá, o cara, tipo, tá o Sarney. De um dia pro outro. É. No final de semana, assim, sexta-feira os alunos se despedem. Segunda chega um barbudo. Não, o cara faz o bigode no recreio, assim, porque ele nasce, né? Do começo da aula até o recreio já nasceu de novo. Bom, essas são as histórias do Brian. As minhas histórias do Caio e do Rafael, a gente vai contar lá no grupo secreto, só pra quem assina com o PicPay. Brian, você que é um assinante com o PicPay, é muito legal estar lá, não é? Sim, é muito legal estar lá, tem episódios todos os dias lá, de segunda a sexta, né? E eu sempre falo isso, porque antes de ser assinante, eu achava que era, tipo, pedaços cortados do episódio normal da semana. E na verdade não, é conteúdo exclusivo mesmo, assim, são coisas que vocês gravam especialmente pra galera da bolha. E eu sempre ouço, inclusive agora com o Olo, que pelo menos no momento em que falamos aqui tá disponível pro Android, eu tenho sido muito mais feliz porque eu consigo ouvir com a tela do celular bloqueado, o que é uma maravilha. O Olo já tá no iOS também, já tá disponível. Olha só que coisa bonita! Não é? Aí é só alegria, eu não sabia que já tava disponível pro iOS, mas no Android eu já tô usando há algum tempo, desde alguma versão anterior, que eu vi que deu uma mudadinha. E tô curtindo bastante, cara, porque o conteúdo já era legal, no Facebook era meio chato, porque tinha que ficar com a tela desbloqueada, agora tá 10. Mas o mais legal é o seguinte, o PicPay te devolve até 15 pratas na sua assinatura. E a assinatura custa 15 pratas, então sai praticamente de graça, certo? Você paga 15 pratas, recebe 15 pratas. Olha aí, devolve até 100% do valor da primeira assinatura. Exato, e você tem um mês pra experimentar lá, pra ver o que tem lá, ouvir esses conteúdos que a gente vai fazer aqui sobre as nossas histórias de escola, os outros 600 e tantos conteúdos que a gente já fez lá. Tá tudo lá pra você, é só assinar com o PicPay, que além de te dar essa boiada sensacional aqui de te dar o primeiro mês grátis, ainda resolve todos os seus problemas com pagamento de boleto, bilhete único, recarga de celular, dividir grana com os amigos, porque é isso, porque o PicPay é sensacional. É maravilhoso, eu ensinei a mulher da padaria aqui do condomínio a usar a maquininha pra conseguir pagar com o PicPay, ela não sabia como é que era. Aí um dia eu desci lá pra comprar pão e aí ela não sabia, eu expliquei, mostrei como é que funcionava. Quer dizer, falei o que deveria ser feito e ela que entendia da maquininha descobriu como que era. E aí ela ensinou todas as outras atendentes e agora quando eu vou lá ela já me reconhece como o cara do PicPay. Excelente, cara. E aí você pode comprar pão com cashbacks. Sensacional. Olha aí. pra você assinar com o PicPay e eu poder ouvir pelo Olo, poder ouvir pelo Facebook, pra fazer assinatura internacional, o que você quiser. Todas as instruções estão em gugacast.com/assine. Você vai lá, tem todas as instruções, não importa como você quer fazer, é lá que vai ter direitinho o jeito que você tem que fazer pra você chegar lá e poder ouvir depois onde você quiser também. gugacast.com/assine. Bora pro jogo? Bora. Eu tenho um jogo novo, Caio. Ah não, Guga. Porra, gente. É um jogo que eu fiz especialmente em homenagem ao Brian. Olha aí. O nome desse jogo é o Show das Potências de 10. O Show das Potências de 10. Ah, meu Deus. É um jogo especialmente pra eu continuar perdendo, então. Claro que não, Brian. Pelo contrário. O Show das Potências de 10 é o show do milhão do Guga Cash. E ele vai funcionar assim. Cada um de vocês vai começar com 10 pontos, certo? Tá. Eu vou fazer perguntas, uma hora pra um, uma hora pro outro, tá? E a cada rodada, os seus pontos multiplicam por 10. Se você acertar, o seu ponto multiplica por 10. Se você não acertar, o ponto do oponente multiplica por 10. Entendeu? Vixe, ok. Tá. Não pode errar. Errou, o cara ganha ponto. Certo. Tá? Quem chegar em 1 milhão primeiro, vence. Okay. Beleza? Por isso que ele é o show do milhão do Guga Cash. Bom. Maravilhoso. E ele, na última rodada, tem 1 milhão de pontos. Agora, tem o seguinte. Tem um Bamboozle aqui. Quando qualquer um dos dois jogadores chegar a 100 mil pontos, ele pode repassar a pergunta. Entendeu? Entendi. Pra não correr o risco de ele errar e dar 1 milhão pro outro. Exato. Quando alguém atingir 100 mil pontos, tá valendo o repasse. Cada um tem um. Então, assim que alguém atingir os 100 mil pontos, a pergunta chegou pra vocês e fala, não quero responder. Deixa pro Caio responder. E aí, pode rolar. Quando chegar no Caio, ele pode repassar uma vez também. Beleza. Eu misturei, cara, o show do milhão com o passo repassa. Toma essa, Silvio. Beleza? Então, assim, como esse é um jogo inspirado no Silvio Santos, ela tem que ser bem sério. Caio, música de tensão o tempo inteiro. Ok. Tem outra coisa. Você tem 4 segundos pra responder, pra não dar tempo de procurar no Google, ok? Ah, perfeito. Pô. Então tem que, pá, responder. Tensão total. Ok? Vamos lá? Valendo, hein? Brian, vamos começar com você, cara. Manda ver. Música de tensão. Primeira pergunta, valendo uma potência de 10. Tá, os dois estão com 10 pontos. Valendo uma potência de 10, vai a 100, ok? Ok. Qual é a terceira maior cidade da Namíbia? 4 segundos, é Namíbia City. Errou. 100 pontos pro Caio, tá 100 a 10. A terceira maior cidade da Namíbia é Walvis Bay, com 52 mil habitantes. Tava claro que era. É engraçado que ele é muito menor do que Windhoek, que é a maior cidade, né? A capital, 268 mil. Olha aí. Mas quase do mesmo tamanho da segunda maior cidade, que é Rundu, 58 mil habitantes. Né? Todo mundo sabe disso, mas... É, as pessoas, elas geralmente confundem as duas, né? A segunda e a terceira. É, Rundu e Walvis Bay. Era essa a minha pegadinha, né? Eu achei que ele ia falar Rundu, mas... Entendi. É. Mas tudo bem. É que eu ficava muito no fundo da sala e não devo ter ouvido essa aula direito. Tudo bem. Não, tudo bem. Vamos lá. Tá 100 a 10 pro Caio. Tá bom? Agora multiplica de novo por 10. Se o Caio acertar, vai a 1000. Se o Caio errar, o Brian vai a 100. Beleza. Ok? Caio. Complete a frase. As árvores são... Grandes. Certa resposta. Aê! De fato, as árvores são realmente grandes. Impressionante. Não é? De quem que é essa frase? A gente queria saber o que as árvores são. Grandes. Ah, entendi. Então, sim, o Caio acertou. Uma coisa que a gente não pode negar é que árvores são grandes. Não todas elas, mas a maior parte. Verdade. Sim, muitas delas são. Então, 1000 pontos pro Caio, 10 pontos pro Brian. Vez do Brian de novo agora, hein? Então, Brian, seguinte. Vamos lá. Tô confiante que esse jogo eu vou ganhar, finalmente. Se você acertar, você vai a 100 pontos. Mas se você errar, o Caio vai a 10 mil pontos. É uma potência de 10 pra ele, uma potência de 10 pra você. Ok. Presta bem atenção, que essa não é tão fácil como as outras duas. Ok. Cite 5 exemplos de coisas que podem surgir umas das outras ou de qualquer outro objeto que possamos imaginar, segundo David Hume, no Tratado da Natureza Humana. Vai. Cara, 5 coisas. Ele falou só 5 ou ele falou mais e eu posso escolher as minhas 5 preferidas? Ele falou mais, mas você pode escolher 5. Tá bom. Eu acho que a gelatina... claramente ele falou a gelatina. Eu acho que alguma coisa molecular, assim, deixa eu pensar. É, pode surgir uma das outras ou de qualquer outro objeto que possamos imaginar. Tá, eu acho que o feijão também. Uhum. Ele deve ter falado. Feijão, gelatina, vamos ver outra coisa que ele falou claramente. Como que é o nome dele mesmo? David o quê? David Hume, um filósofo escocês, você sabe, né? Claro, com certeza, com certeza. David Hume, Davidinho. Ele... Cara, o que eu falei? Gelatina, feijão. Eu acho que eu vou manter, assim, na parte dos alimentos, que ele era um cara que curtia muito culinária. Então, pode botar o café. Algum tempero, né? Pode ser o sal. Eu acho que o sal estaria incluído. E a água. Uhum. Então, gelatina, feijão, café, sal e água. É, isso aí. Eu acho que talvez ele não tenha falado alguma delas, mas ele pensou, com certeza. É, na verdade, não, mas essas coisas que ele falou podem surgir desses objetos, porque a gente pode imaginar eles. Você errou a resposta, mas eu vou dar a resposta certa. São criação, por favor, aniquilação, movimento, razão e volição. Poxa, Brian. Ah, passei perto dessa vez. É. Você lembrou, né, Caio? Você lembra? Lembra aquela vez que a gente tava... lembra aquela vez que a gente tava falando sobre filósofos do século XVIII, lembra? Sim, sim. O Rafael, inclusive, tem vários que são os favoritos dele. É, aí você falou assim, volição. Puta, é mesmo, tinha esquecido. Tal. Por isso que eu lembrei dessa pergunta aqui. Sim. Eu achei que você ia acertar essa, Brian. Eu vou recuperar na próxima pergunta, com certeza. É, ou o Caio pode errar aqui. Então, Caio, valendo 100 mil pontos pra você. Ok. Ou 100 pontos pro Brian. Essa é uma pergunta de múltipla escolha. Tá. Então, espero eu acabar as escolhas. Beleza. Cachorrinhos são fofinhos. Verdadeiro ou falso? Eu acho que é verdadeiro. E é certa a resposta. Caraca! Essa foi muito difícil, cara, porque tem uns cachorros que a gente fica na dúvida. Que não são, não, mas eu falei cachorrinhos. É, pô, Brian, você pegou a pegadinha. É, quando são filhotes, é verdade. Eu teria errado essa daí. Porque quando são filhotes, eles são sempre fofinhos, mesmo que eles se tornem do mal depois. Exato, exato. Bom, Brian, agora nunca, cara. Manda. Porque se você errar essa, o Caio é campeão, ele vai a 1 milhão, ele ganha. Ou você vai a 100 aqui. Certo, vamos lá. Não, mas eu vou acertar. Tá bom? Eu vou fazer a pergunta pra você. Segundo o professor Carlos Antônio Luque, em seu Manual de Economia, como chamamos o montante pelo qual o dispêndio agregado excede a oferta agregada a um nível de pleno emprego, onde o dispêndio agregado é C mais I mais G mais X menos M, entre parênteses. Lembrando que você pode passar essa pergunta se você quiser. Tá, esse cara, ele é muito famoso, com certeza eu li bastante a respeito dele, mas eu vou repassar a pergunta porque eu acho que o Caio tem que ter o seu direito de brilhar também. Você quer uma dica antes de se repassar? Não, pode repassar e dar dica pro Caio que ele vai fazer bônus. Vou ser legal, vou dar uma dica aqui então. Tá. Tem uma pegadinha. Ah, não, sim, eu percebi. Você quer que eu repita pra você? Você tem certeza? Por favor. Tá bom. Sim. Segundo o professor Carlos Antônio Luque, em seu Manual de Economia, como chamamos o montante pelo qual o dispêndio agregado excede a oferta agregada a um nível de pleno emprego, onde o dispêndio agregado é C mais I mais G mais, abre parênteses, X menos M, fecha parênteses. Bom, Google, ele estava claramente falando sobre o hiato inflacionário. Certa resposta, 1 milhão de pontos. Parabéns, Caio. Caraca, com a dica eu teria acertado, cara. Ah, não, o Google foi filho da puta nessa, porque eu percebi que ele inverteu a equação ali. É, eu queria que você achasse que fosse hiato deflacionário, mas você pegou. Quando ele falou da pegadinha, eu pensei, putz, ele devia ter aceitado a dica. Mais uma vez, Brian derrotado. Dessa, porra, eu fiz pra você ganhar, Brian. Cara, tava muito fácil, eu acho que eu não vim preparado pro jogo, mas vamos se concentrar aí e na próxima oportunidade a gente vai atrás dos 3 pontos. Lamentável, quem sabe na próxima. Vamos ler as histórias. Bora. Caio, antes da gente ir pras histórias, um recado importante, a gente tá chegando no mês mais importante do GugaCast, que é o mês de outubro, onde a gente tem 3 especiais. Opa! Dia das Crianças, aniversário e Halloween. Caraca, realmente é um ótimo mês, né? Então mandem histórias de Dia das Crianças, aniversário e Halloween para os nossos especiais. As melhores histórias que você puder, porque são os meus programas preferidos, eu acredito. Sim. Ok? Mas vamos lá. Primeira história. Caio, você lê a primeira pra gente? Leio. Vai lá. A primeira história tem como nome Alô Doçura. Parabéns, Rafael. Você não tá aqui, mas sinta-se parabenizado. Meu nome é Aur e sou assinante da Bolha há pouquíssimo tempo. Podem mudar meu nome, pois sempre acho hilário. Bom, a gente vai vendo quando chegar o momento a gente muda o seu nome. Isso aí. Moro fora do país e ouvir vocês é muito bom porque me sinto no barzinho com os amigos. Coisa que mais fazia no Brasil e que sinto muita falta. Então, muito obrigada. A gente que agradece. As pessoas se dividem entre aquelas que chamam o bar de bar ou de barzinho. Eu sou o que chama barzinho. Barzinho. Brian. Eu chamo de bar. Eu também chamo de bar. Mas eu acho ok chamar de barzinho. Não tem problema nenhum. É. Também acho, mas depende do bar. Acho que pode ser ofensivo e pejorativo, dependendo... É, né? Dependendo da situação. O barzinho pode se sentir mal, né? Ele pode se sentir... Pode, pode. Pô, 3 andares você chama de barzinho, poxa. É, imagina o proprietário puto investir uma grana pros caras chamarem de barzinho. O ano é 2002. Maravilhoso ano em que o Brasil chega ao inédito pentacampeonato, que Schumacher é penta também, com sobras na Fórmula 1. Rodrigo Santoro chega a Hollywood... Paulo Coelho é o novo imortal da Academia Brasileira de Letras e também ano em que o príncipe Harry confessa ter fumado maconha e bebido além da conta. Ah, que safadinho. Isso não é comportamento para um príncipe. Né? Eu estava na 8ª série do ensino fundamental, ano em que fiz 15 anos com aquelas famosas festas de debutantes. Mas a festa fica para um outro e-mail. Tem que dizer aqui que eu era uma garota popular no colégio. Daquelas que todos conversam e que acaba sendo amiga de alguns caras meio babacas que fazem bullying com os nerds, e pessoas tímidas ou com alguma particularidade. Isso sempre me incomodava, porque apesar de ser parte dessa turminha, nunca fazia bullying com ninguém e também não ria ou incentivava a continuarem com esse tipo de brincadeirinhas, mesmo porque eu conversava com todos, todos mesmo. E tinham pessoas que até me achavam estranha por isso, mas eu não ligava. Bom, basicamente esse primeiro parágrafo foi tipo, eu era muito popular e tinha amigos horríveis. Mas eu era legal. Mas eu era incrível. O preço da popularidade é ser amigo de gente que tu não queria ser amigo também. Você podia ler o e-mail inteiro assim. Eu vou tentar, peraí. Bom, em um domingo de total tédio, sabe aqueles em que a gente escuta aquela musiquinha chata do Faustão no fundo e já vai dando aquela depressão? Meu Deus, vai ser horrível fazer isso. Para. Vamos lá, vamos voltar ao normal. Eu estava pensando sobre o colégio e essas coisas de bullying e tive uma ideia. E se eu começasse a ligar para as pessoas e de alguma maneira não me identificasse? Eu não tô entendendo para onde você tá indo, moça, mas vamos lá. É. Sei lá. Ela vai passar um trote, é isso? Como vou resolver com o bullying na minha escola? Passando trotes. Tipo, caraca, a ligação lógica dessa... Brilhante. Porra. Vamos lá. Sei lá. Não tinha nada muito certo na cabeça, mas mesmo assim fui lá ver no que ia dar. Abri minha agenda eletrônica roxinha. Sim, isso é nostálgico. Caraca, a gente que teve agenda eletrônica. Isso era muito playboy. E escolhi a primeira vítima. Seria um menino muito tímido da minha sala, magrelinho e nerd que os garotos, meus amigos, nunca deixavam em paz. Alô? E sem pensar muito, apertei várias vezes as teclas do telefone. Mas o que é isso? Apertei mais algumas vezes. Não me lembro direito como e nem porquê, mas o menino me deu uma ideia genial. Opa, momento Alura. Eita, vai fundo. Você falou uma ideia genial e aí me lembrou do momento Alura. Porque uma ideia genial é você dar um upgrade na sua carreira com os mais de 50 cursos de marketing que tem na Alura ou os mais 100 cursos de gestão e administração que tem por lá. Você faz todos eles em uma matrícula só e isso pode ser a diferença para você subir um degrau na sua carreira ou entrar no mercado de trabalho. Parabéns, Guga. Não é sensacional? Incrível. E na nossa mão é mais barato? Muito mais barato. 10% de desconto usando o nosso link alura.com.br/promoção/GugaCash. 10% de desconto. Vai lá, cara. Pode fazer a diferença. Olha aí. Alura! Continuando aqui. Continue aí. O menino disse, depois dela apertar 300 bilhões de teclas, tá, então vamos fazer assim. Eu vou fazer uma pergunta. Se a resposta for sim, caraca, esse menino, coitado, ele era a pessoa mais entediada do mundo. Ele não tinha nada pra fazer mesmo. Cara, ele tava tentando fazer contato. Se a resposta for sim, você aperta a tecla uma vez. Se for não, aperta 2. Pô, sensacional, cara. É isso que você faz com alienígenas, exato. Espíritos ou pessoas que te ligam aleatoriamente. Exatamente. Aí ela apertou uma tecla. Acho que ele também estava entediado e ficamos quase uma hora nisso de sim e não. Meu até Deus. Que decidi desligar e ligar para outra pessoa. E assim foi aquele domingo, ligando para mais umas 3 pessoas e fazendo o mesmo. Dia seguinte, chego no colégio e todo mundo meio alvoroçado. Chego perto de uma turminha no pátio e todos falavam de um tal Mudinho. Sim, era eu. Logo, isso virou uma história que todos queriam descobrir quem era o tal Mudinho, que ligava para as pessoas aleatórias. Tá aí, a gente não precisa dar nome para ela. Exatamente, é a Mudinha. Mudinha. Mudinho ou Mudinha? Mudinho. Mudinho, ela é o Mudinho. Ela é o Mudinho, beleza. Exato. Eu, obviamente, não contei pra ninguém, pois queria muito continuar com tudo aquilo. Era engraçado porque as pessoas me perguntavam se o Mudinho tinha me ligado, e eu dizia que não. Bom, isso foi rolando por umas 3 semanas. Todo dia eu chegava do colégio e ia ligar para as pessoas todas que acabava de ver. Cara, essa história é igual a história do Bananinha, mas sem banana. Exato. É assim, caraca, a pessoa do nada tem uma ideia bizarra de, ah, já sei, vou ligar e não falar nada. E isso, de repente, vira o passatempo dela. E até agora eu tô pensando como ela fez a ligação de vou acabar com o bullying. É, eu também. Essa eu não entendi também. Eu tenho uma esperança muito grande que no final da história esse elo se feche. Porque eu fiquei meio preocupado também com a definição de bullying e de soluções dela. Exato. Mas vamos lá. Eu tô aqui, né? Isso foi ficando muito famoso e tive até que dizer que o Mudinho tinha me ligado pra ninguém perceber a grande farsa. Caraca, gente. E o que ele falou? Nada. Mas será que era ele mesmo? Como é que vai ter certeza? Ah, não falou nada, então tá. Ele falou que eu sou muito legal, sou muito popular. Ele é tão popular que o Mudinho até falou com ela. Eu sou tão legal que comigo ele falou. Foi muito interessante ver como as pessoas faziam perguntas e até me contavam segredos, histórias bem vergonhosas para adolescentes e tudo mais. Meu Deus. Isso virou um tipo de vício pra mim. Passava horas e horas ao telefone como se não houvesse amanhã. Ah, mas que bom que quando mudar o mês vai chegar a conta, né? É, pois é. Como se não houvesse conta, né? Pra pagar. Né? Um dos nerds até me disse que ele era apaixonado por mim. Sim, por mim. Ele não fazia meu estilo, mas o que foi mais legal é que uma garota gordinha, dias depois, contou pro Mudinho que ela gostava do tal nerd. Pronto, eu tinha uma missão. Ok. Sem dar muito na cara... Como é que ela falou na cabeça dela? Pronto, eu tenho uma missão. Pronto, eu tenho uma missão. O mundo é minha ostra. Vamos. Coitada, né? A menina mandou a mensagem pra gente, eu tô tirando a cara dela. Sem dar muito na cara, fui me aproximando dela e... Para, Guga. Fui me aproximando dela e conversando e tal. O mundo é minha ostra. Contrário, segunda. O mundo é minha ostra. Eu nem sei de onde que eu tirei essa frase. Google se diverte com as coisas muito simples, né? Foi uma boa frase, foi uma boa frase. Caio, temos um novo podcast pra ser produzido aí, cara. Vai se chamar O Mundo é Minha Ostra. Uh-huh. E é apresentado por essa pessoa aí. A cada episódio a gente faz perguntas e a Mudinho responde com sim ou não. A gente acabou com a sua carreira de editor, cara. Agora você é uma apresentadora de podcast. Ok, mandem pautas, gente. Tem que criar um nome pra ela. Vamos lá. Sem dar muito na cara, fui me aproximando dela e conversando. Isso no caso, a moça que gostava do nerdinho, que falou que era apaixonada por ela, que ela é moça super popular. Lembrem que isso não foi visto como suspeito, porque eu sempre fui de conversar com todos. Até que a garota ficou minha amiga e finalmente contou pra mim, de novo, sobre sua paixão. Ela tá... Cara, ela tá muito manipuladora, bicho. Tá esquisito. Falei pra ela. Vou dar um jeito nisso. E lembro da cara dela de pavor até hoje. Fui indo pelas beiradas e um dia consegui que eles fossem no cinema juntos e voilá. Eles viraram namoradinhos. Pô, incrível. Né? Ok. É, foi bom. Esse tipo de coisa aconteceu algumas vezes e às vezes eu consegui intervir e às vezes não dava certo. Sim, quando a conta do telefone chegou... Não me lembro o valor, mas meu pai ficou irado. Obviamente. Claro, fiquei de castigo e não pude ir à nossa viagem de formatura da 8ª série. Porém, lembrando disso hoje em dia, acho que valeu a pena. E não, nunca descobriram quem era o Mudinho. Depois disso, fazia uma outra ligação para não ficar com a conta muito alta e ser morta pelo meu pai. Infelizmente, depois tive que me mudar de colégio e acabou perdendo a graça. Mas foi muito gratificante ver as pessoas pararem um pouco de bullying. Olha aí, o elos fechando. Agora voltou. Então vamos lá, vamos recapitular. Bullying, ela era amiga de todo mundo, super poderosa, popular e lalala. Ela, vou resolver isso. Ela inventou um personagem que ligava aleatório pras pessoas, não falava nada, só ficava batendo nas teclas. E aí ela faz o wrap-up aqui no final. Infelizmente, depois que eu tive de mudar de colégio, acabou perdendo a graça, mas foi muito gratificante ver as pessoas pararem um pouco de bullying e tentarem juntas descobrir algo que elas tinham em comum. Sim, olha, é uma história good vibes, até meio boba, mas quem nunca foi bobinho, não é mesmo? Que fique claro que nunca contei nada pra ninguém do que as pessoas me contavam. É isso, nunca tinha escrito nenhuma história e não sei lá, blá, blá, blá. Ok, muito bom, mudinho. É, ela era tipo o anjo da guarda. Ela era Gossip Girl do bem. Ela tinha... ela tinha uma ética do mudinho, porque ela ouvia as coisas e permanecia mudinha no mundo real. Quando o telefone se desligava pra não contar pras pessoas. É. Interessante, interessante. Ok, ok. Fica aí a ideia, se você tá entediado na sua escola. O problema é chegar nesse ponto, né? Porque alguém, em algum momento da ligação, falou, posso contar segredos? E aí ela respondeu, pi. E aí a pessoa, beleza, vou começar a contar. E aí essa pessoa deve ter contado pra alguém que falou, ah, vou contar também. O problema é chegar nesse ponto, porque geralmente as pessoas desligariam, né? Tem que ter um entrosamento bom ali de teclas pra conseguir desenvolver o diálogo inicial. É. É engraçado que era uma sessão espírita feita pelo telefone. Com pessoas de carne e osso. Deve ter muita criança lá que acreditou e que até hoje deve imaginar que era alguém que já tinha morrido, um vô, alguma coisa assim. Não, muito me impressiona que outras pessoas da escola não tenham também puxado pra si mesmas o papel de mudinho. É todo mundo pode ser mudinho. É. Claro, claro. Aí ligava e já tava ocupado o telefone. Putz, tem outro mudinho falando. Bom, vou ler a próxima aqui, ok? Manda bala. Manda ver. O nome dessa história é Animais Políticos. Guga, levando em consideração a mente do Rafael, você consegue identificar um padrão até agora? Ainda não. Ok. Ainda não. Tinha um bombom chamado Alô Doçura. Tinha? Tinha. Tinha, da caixa de bombons Garoto. Mas eu não acho que tem um bombom chamado Animais Políticos, então eu não sei. Seria ótimo, né? Seria. Uns leão de terno. É. Animais Políticos, na verdade, é só o bombom sabor coco. Porra, eu gosto de coco. Olá, Guga, Rafa, Caio, possíveis convidados e ouvintes. Meu nome é Jorge Sutarelli, tenho 22 anos e sou de Maceió. Só faltou colocar RG, o CEP. RG, CPF, tipo sanguíneo. Podem manter meu nome, mas alterem os demais por questão de privacidade. Sempre tive vontade de enviar essa história, porém nunca escrevi. Quando eu vi que no novo quadro, um dos filmes base seria Curtindo a Vida Doidado, sentei pra escrever essa história, que se encaixaria também como uma escola de colégio. Acho que ele quis dizer como uma história de colégio. É. Porém, gosto de pensar mais como uma mini revolução na vida de um jovem na... A gente colocou no episódio de escolas. Foi mal. Capítulo 1. A turma. O ano era 2012. O ensino médio acabara de começar. Porém, apesar do primeiro ano ser um novo patamar na vida escolar, eu estudava em um colégio de bairro, no qual estava desde a quinta série, atual sexto ano. Então, no fim das contas, era mais um ano começando, com novos e velhos amigos, perspectivas e esperanças. Foi poético, né? É, foi. Ele fez um setting, assim. Foi legal, cara. Esse é o tipo de história que a gente gosta. Legal, sim. Minha turma era composta de 50 alunos. Cara, imagina. Nossa, essa turma. Nossa, cara. Imagina no verão. No ensino médio, devia ser uma algazarra absurda, bicho. 50 alunos. Coitado desse professor, cara. Assim, na faculdade, a minha sala tinha 100 pessoas. Nossa. Mas era faculdade, tá ligado? Todo mundo ali no trampo e tal, né? Realmente prestando atenção, porque tá pagando e tal. Mas, porra, ensino médio, 50 alunos, meu Deus, cara, devia ser o demônio, o inferno. Em alguns colégios que eu estudei, tinha 50 alunos também por sala. Esse era o normal. Nossa, é muita coisa. Sem contar que a sala tem que ser enorme, né? Muito grande. Numa sala não tão grande, mas até que era bastante confortável e amistosa, olha aí. Os novos alunos foram se misturando aos que já estudavam ali. Amizades foram fluindo e logo viramos uma turma unida e alegre. que fazia peças improvisadas imitando novelas mexicanas na hora do intervalo ou em aulas vagas. Cara, que galera, né, criativa. Eu quero ser amigo dessas pessoas. Um dos alunos que desempenhava o papel de ator era... A gente tem que dar um nome pra ele. Vamos colocar nomes de Barrados do Baile? Então é, né, só você, Guga. É, eu não faço ideia de referências de Barrados do Baile. Eles são uma turma do segundo grau que se dão super bem, que são super dinâmicos, né? Ok. Às vezes vai ter mais pessoas do que tinha a turma do Barrados do Baile. Não vai ter não, cara. Eu sei bastante nome do Barrados do Baile, relaxa. Ok. Deixa comigo. Então, esse cara que desempenhava o papel de ator era Brandon, um jovem rapaz magro e com longo e loiro cabelo. Guardei essa informação, que era alegre, okay, e brincalhão com todo mundo. Combinou com o nome, eu achei, a descrição. É. Uma das características de nossa turma era o carinho com os professores. Um deles era o professor de espanhol, que eu vou dar um nome em espanhol. É. Um deles era o professor de espanhol, Sanchez, que nos acompanhara desde o ensino fundamental. Professor de espanhol, Pancho. Pancho Sanchez. Ele é militar aposentado, Capitão Sanchez. Capitão Sanchez. Ele é militar aposentado, por isso sempre foi bastante rígido em sala, exigindo comportamento sério de todos, porém era bastante gentil e divertido também, o que conquistou quase todos os alunos. Ok. Capítulo 2, dia D. Em uma de suas aulas, Capitão Sanchez resolveu que faria uma atividade individual com cada aluno. Essa atividade seria realizada em sala e foi levada pelo mesmo em um pendrive com o objetivo de imprimir no colégio e dar aos alunos. A aula começou. Okay. Capitão Sanchez avisou aos alunos da atividade e se dirigiu à secretaria a fim de fazer as impressões. É nesse ponto onde a história ganha duas versões. Qual é a verdadeira, até hoje eu não sei, e nem tento adivinhar, pois nutro carinho pelas pessoas que defendem suas diferentes versões. Capitão Sanchez se dirigiu à secretaria e ficamos na sala batendo papo como sempre, quando de repente ele volta furioso, chamando os diretores de mercenários, falando que eles só pensavam em dinheiro e que não estavam nem aí para os alunos. Caramba. Caraca. Caramba. Capitão Sanchez é um revolucionário. Né? É. A turma ficou atônita. Nunca havíamos o visto daquela maneira. Ele gritava e esbravejava. Falou que iria embora e que não aceitaria aquilo. Começou a arrumar sua bolsa e no meio do processo parou, olhou e falou com a boca e olhos flamejantes. Ainda não terminei de falar o que tinha pra falar. Nossa. Arremessou um grampeador contra a parede e se dirigiu novamente à sala dos diretores. Caramba. Caralho. Possuído. Tá pegando fogo, bicho. Capítulo 3, A Revolução. No momento em que ele saiu, ficamos completamente malucos. A turma inteira começou a conversar alto, se perguntar o que tinha acontecido. Sem muito entendimento do que se passara diante dos nossos olhos, apenas nos levantamos e saímos da sala esperando pelo desfecho daquela situação. Foi exatamente nesse momento que o espírito de líder revoltoso tomou conta de Brandon, junto de um pequeno grupo de alunos, comandou um motim que destruiu portas dos banheiros, que riscou isso, as gente? Paredes. A revolta estava instaurada. Caraca. Só faltou isso. Eles passaram de um grupo legal e bacana e amigável que fazia peças de teatro. Exato. Pro PCC. É. Tipo, caralho, bicho. Os Warriors, né? Que... Virou os Warriors. Meu, vocês estão loucos? Nesse momento ressurge Capitão Sanchez. Lavado pelas suas palavras proferidas, ele pega suas coisas e diz que se demitiu. Como assim, lavado? Será que foi Meu levado? Deus. Sei lá. Talvez eles tenham se lavado. Sim, sim. Ponto curioso. Havia uma menina na turma que era filha do Capitão Sanchez. Caraca! Ela esperou até esse ponto do e-mail pra contar esse detalhe, né? Eu acho que isso era uma coisa importante pro momento em que o pai tá surtando e querendo Porra. Matar a diretoria da escola. O nome dela era Carmen Sanchez. Okay. Carmelita Sanchez. Durante toda a situação, ela ficou quieta, apenas observando, e quando seu pai voltou dizendo que iria embora... Ela se levanta e pergunta se ele quer companhia na volta. Ele diz que não e que está tudo bem. Mesmo com toda essa confusão, a menina ficou até o final do ensino médio estudando por lá. É um bom colégio, né? Apesar de tudo. É, né? Nossa. Movidos pelo sentimento do Capitão Sanchez e do pequeno grupo anarquista que surgiu, a turma inteira começou a gritar seu nome enquanto ele ia embora. Quase como um líder político. Sanchez, Sanchez. Ou então, Capitão, Capitão. Capitão Sanchez tinha a turma ao seu redor e partiu enquanto todos gritavam seu nome e o aplaudiam. Logo após esse momento, a turma inteira se dispersou pelos corredores do colégio. Falávamos que não teria mais aula, que o Capitão Sanchez era nosso professor e que não aceitaríamos nada a não ser justiça. Assim, eles não sabem de absolutamente nada o que aconteceu. Pois é. É um bando revoltoso com fake news, cara. Eu não sei o que aconteceu, eu não li a história, foi o Rafael que mandou pra gente, mas eu acho que ele queria imprimir colorido e só tinha preto e branco. Eu também acho que é isso, cara. Ah, e se for isso, ele tinha razão, hein? É um absurdo. Se foi isso, falou pouco. Brandon e seu grupo, o Steve, o David, preparou um novo ataque. Saíram pelos corredores, arrecadando pequenas moedas de todos os valores. No fim, conseguiram juntar um belo montante para o plano. Porém, dessa vez, o líder teria que assumir o papel de fazer o trabalho sozinho. Se tratava de um ataque diretamente ao poderio institucional do colégio. Eita. E como um grande líder, ele sabia que não poderia arriscar a vida de seus homens. Brandon juntou todas as moedas conseguidas e se dirigiu à coordenação. Chegou, olhou nos olhos da coordenadora e proferiu as seguintes palavras. É dinheiro que vocês querem? Então tomem dinheiro. Jogou todas as moedas no chão da sala e foi embora. Parabéns, cara. Parabéns a esse cara que é o ator mexicano da turma. Porra! Ai, lembrando que eles não sabem de nada o que aconteceu. Pois é. Capítulo 4, As Duas Faces da Moeda. Logo após esse momento, os diretores do colégio enviaram a secretária para nos alertar de que um dos diretores passaria na sala para conversar conosco. E aqueles que não estivessem em sala seriam suspensos. Porra. É muito fácil, né, você, aluno, porra. Putz, então não. Nesse momento, nosso sonho revolucionário foi abafado pelo medo e entramos todos. É, obviamente, né, porque não tem bobo ali. Quando o diretor chegou, imponente e sério, como sempre, ficamos com medo. O colégio havia parado, pois todos ouviram os gritos, os clamores e os rumores do que estava se passando. Ele entrou e disse... Calma, ele quem, Guga? O diretor. Mas quem que é o diretor? O Jim Belushi. O diretor Jim Belushi entrou e disse... Primeiro, eu quero parabenizar a turma de vocês por se posicionarem e defenderem seu professor. Fico feliz por vocês terem se unido e tê-lo defendido. Até hoje, acho que quando ele falou isso, não sabia que as portas do banheiro haviam sido quebradas. Nossa. Porém, toda a história tem dois lados. Ele disse a vocês que queria imprimir uma atividade com 3 folhas para cada um, porém chegou para nós com 40 folhas para cada aluno. E esse valor é completamente inviável. Eu fiz as contas e dava por volta de R$300 de impressão. Nossa senhora. O que realmente é um valor um pouco alto. Por isso, falamos que não haveria condições de fazer essas impressões. Ele se irritou, falou várias coisas e foi embora. Infelizmente, não podemos fazer nada. Mas, cara, peraí. Ele imprimiu 40 folhas para 50 alunos. Para cada aluno. São 2 mil folhas, são 4 resmas de papel. Exato. É. E ele ia fazer isso no meio da aula. Peraí que eu vou ali imprimir 2 mil folhas rapidão em volta. É mais ou menos isso aí. O capitão tava um pouquinho complicado nas ideias ali. É, e outra, era só falar antes, né? Ó, quero fazer uma postilona aqui pros alunos, tá? Vamos viabilizar isso aí. É, aí os alunos trazem uma grana de casa, sempre tem isso. É verdade. Exato, alguma coisa dá pra fazer. 300 é o que você cobra pela impressão, né? Quando você cobra impressão por folha, mas também não custa isso, não. Ia custar aí, sei lá, 4 resmas de papel e 2 cartuchos de impressora. No máximo. Porra, então ia ser caro pra caralho, porra. O cartucho de impressora é a coisa mais cara que existe no mundo, Guga. O cartucho da impressora é quase R$200. Eu comprei essa semana e quase chorei. Vocês já repararam que tinta de impressora é o líquido mais caro que existe do universo? É verdade. Exatamente. Eu tenho certeza. É mais caro que aquele café que é do cocô de um bicho lá. Não, porque é, mas é mesmo. Porque é mais caro do que combustível de avião, qualquer outra coisa. Você compra, tipo, 9 ml e custa R$200. Sim, sim. É impressionante. E o mais incrível de tudo isso é que a impressora custa R$250. É mais barato, às vezes, comprar uma impressora nova do que comprar o cartucho separado. Se a impressora acompanhar os cartuchos, sim, vale a pena você jogar a impressora fora, comprar uma nova, do que comprar por um cartucho novo, cara. Pega os cartuchos dela e vende impressora sem cartucho pra alguém por R$50. Exatamente. Quem quer uma impressora sem cartucho? Promoção. Pode fazer um bom vídeo, né? Arrebentando a impressora numa marreta. É, seria realmente um bom vídeo. Quando o diretor Jim Belushi saiu da sala, ficamos com aquela pulga atrás da orelha. Quem estaria falando a verdade? O que realmente aconteceu dentro da sala dos diretores? O que eles conversaram? São perguntas que sempre tivemos e que eu nunca quis responder. Talvez para manter a história mais legal e atraente. É uma boa ideia. O tempo passou, as coisas esfriaram e continuamos a lembrar desse dia marcante durante todo o ensino médio. Brandon nunca foi punido pelos atos cometidos naquele dia. Ninguém nunca descobriu quem foram os responsáveis pelas portas quebradas. E quando perguntado sobre as moedas, ele afirmou que seu bolso furou e todas caíram, nada foi arremessado no chão. Caraca. Claramente que os diretores apenas quiseram ignorar o fato. Epílogo. Na semana seguinte do ocorrido, tivemos uma nova professora de espanhol. A gente precisa criar um outro nome. Pior é que a gente já gastou Carmelita com a filha do Capitão Sanchez. Sim. Então ela vai se chamar Shakira. Caraca, ok. A professora Shakira. Ela chegou e toda animada quis conhecer a turma. Brandon havia declarado que não falaria na aula de espanhol, pois não fazia mais sentido sem Capitão Sanchez. Ficou então no fundo da sala com a cabeça baixada. A professora Shakira começou a perguntar os nomes dos alunos e se os mesmos gostavam ou não de espanhol. Um por um foi perguntando até chegar em Brandon e falar: quem é aquela moça ali atrás? Como é seu nome? Putz. Logo você, Shakira. O grande e loiro cabelo do rapaz a confundiu, a turma inteira começou a rir copiosamente. Ele então levanta a cabeça e sério fala: meu nome é Capitão Sanchez e eu odeio o espanhol. Baixando a cabeça novamente. Caraca. Hoje está ali na, puxando carreatas e virando carro e botando fogo na vias. Não, cara, não, não. Hoje está protagonizando novelas na Record. Porque esse cara sabe ser dramático. É verdade. A professora se sentiu muito envergonhada, Shakira, mas no fim das contas, acabamos todos gostando dela. Inclusive Brandon. É porque afinal, her hips don't lie. É impossível você não gostar da Shakira. Durante todo o ensino médio, os alunos foram entrando, saindo, se afastando e aproximando. Mas no fim das contas, nossa turma sempre conseguiu ser unida e poucas histórias foram tão marcantes quanto o dia em que o professor de espanhol se demitiu e fizemos uma revolução. Revolução. Fizemos la revolução. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado do e-mail. Forte abraço e tchau. Cara, o impressionante é que foi muita tempestade em copo d'água, né? Demais. Total. Total. De todos os lados. Em uma escola normal, onde os alunos não fossem tão engajados, isso simplesmente ninguém teria se importado. Tendo dito, o professor foi embora, beleza. Manda outro aí. Ou então deve ter sido a gota d'água que transbordou, assim, né? Porque, pô, não é possível... Tudo bem que o cara entenda que o colégio tem que prover uma apostila de 40 folhas para os alunos. Talvez ele até tenha razão nisso, mas não é razão para ele falar assim, não, então eu me demito e acabou. E xingar muito. É, que maluco. E isso é muito comportamento de manada, né? É. Porque o professor deu aquele piti louco e aí a criançada falou, é isso aí, vamos quebrar a escola. Tipo, motivação nenhuma. Tudo. Era isso que a gente tava esperando. E tipo, só faltava essa, né? É uma fagulha. Aí alguém já, no fundo da sala, já tirou uma garrafa de álcool. Já tinha gente riscando no fósforo ali na porra das cortinas. Porra, gente. A verdade é que se ele chegasse lá e falasse qualquer outra coisa, ia acontecer a mesma coisa. Se ele falasse assim, ó, sim, fui informado que não vai haver o piquenique de final de ano. Ah, meu Deus, eu vou quebrar tudo. É que eu acho que como ele era um professor muito legal, quando eles viram que ele perdeu a calma ali com aquela situação, eles pensaram, devem ter imaginado que foi um troço muito pior. Devem ter imaginado que jogaram café na cara dele e falaram, sai daqui, professor, alguma coisa assim. Exato. Ok, mas ó, fica a dica, viu, gente? Não dê pedra em sua escola, por favor. É, não, cara. Não, e fica a dica também pra diretoria, que às vezes é mais barato fazer impressão de 40 folhas pro aluno do que trocar as portas do banheiro. É, custou mais barato, teria custado mais barato do que as portas. Com certeza era mais barato ter impresso essas folhas aí, numa boa. Bom, mas talvez eles tenham usado as moedas para pagar um pouco das portas. Né? Brian, lê a próxima aí. Bora. Próximo e-mail tem o título Miss Banana. Vocês conseguem fazer agora alguma referência com essa terceira dica do Rafael? Caraca, bicho, o Rafael... O Rafael é uma esfinge, cara. Exato. Impossível saber o que se passa dentro daquela cabeça. Mas poderiam ser nomes de bombons aqui também. Será, gente? Não é possível. É, não animais políticos, mas Miss Banana e Alô Doçura. É, tem uma conexão. Quem sabe no quarto conecte com o segundo e a gente vai montando alguma coisa. É, vamos okay. ver. Ok. Vamos lá, começa assim. Olá. Conheço o podcast há pouco tempo, então espero estar fazendo tudo certo. E aqui eu abro um parênteses para dizer, vejam só como os ouvintes do GugaCast são legais. O cuidado, né? É, muito cuidado. As pessoas se preocupam muito com o que estão fazendo. Acho isso muito bonito. Continuando aqui. Sobre os nomes, peço que preservem o meu. Na história só tem um, que já é fictício, mas podem mudar. Em minha cidade, há um distrito onde vive uma pequena colônia de imigrantes japoneses, composta basicamente por agricultores, pasteleiros e massagistas. Como deve ser. Ela pontua aqui que é uma coisa muito importante ao se falar de massagistas hoje em dia. Nessa região existe uma associação nipônica detentora de um tipo de poder político extraoficial no bairro que fundou e administrou ali uma escola japonesa. Entendam que não se tratava apenas de um curso de língua estrangeira, mas de um ambiente que simulava uma escola no Japão. Contávamos com materiais como shodo, que são aulas de caligrafia com pincel no estilo antigo, taiko, que é um tambor japonês, e filosofia oriental. Legal. Caraca. Legal pra caramba isso, né? Eu tô muito imaginando que na Liberdade deve ter várias dessas escolas assim. É. Sim, total. E o taiko deve ser a coisa mais legal de fazer. É, deve ser super legal. Tocando o tamborzinho. Também eram mantidos outros costumes, como tirar os sapatos antes de entrar, fazer uma reverência ao professor no início e no término da aula, e talvez, o mais bizarro, fazer faxina na sala. Olha aí, é por isso que eles vêm pra Copa do Mundo e limpam o estágio depois. Aprendeu na escola. Claro, tudo foi aprendido desde a infância. Sim, todos os dias, 3 alunos de cada sala limpavam o lugar depois da aula. O professor não ajudava, ficava no canto, corrigindo trabalhos e fiscalizando o nosso serviço. Põe casaco, tira casaco. O lugar tinha uma infraestrutura bem simples, típica escolinha rural. Uma casa de telhas de barro e paredes brancas enferrujadas pelo vermelho seco do pátio de terra batida. Não havia muros, apenas uma cerquinha de arame farpado, escondida no interior de uma muralha de arbustos de azaleia. E ela escreve muito bem, eu tô impressionado. Uhum. Sim. Com a habilidade de ela escrever. E eu tenho certeza que ela teria escrito esse e-mail em japonês tão bem quanto tá escrevendo aqui em português. Eu tô conseguindo visualizar bem a escola dela. Sim, total. Tá até tocando aquela musiquinha, né, na sua cabeça. Aquela musiquinha de coisa japonês, né? Sim. essa mesma musiquinha que você pôs no BG aí, né, Caio? Isso, é essa mesmo. Havia um pequeno portão onde os alunos entravam. E às vezes, quando não era feita a poda, as plantas cresciam tanto que cobriam todo o portão. E tínhamos que entrar nos enfiando por entre os galhos, como se prestes a realizar algo muito obsceno ali dentro. Pô, nenhum aluno se prestou a cortar a grama. Essa escola existiu por quase 70 anos, mas acabou fechando por falta de alunos e eu fui um de seus últimos remanescentes. Minha família também tem descendência japonesa, mas não tínhamos muito contato com essa parte da colônia, pois morávamos mais perto da cidade. Por algum motivo, meus pais encanaram de querer me colocar em uma escola japonesa, apesar de terem me criado completamente fora desse ambiente. Só tinha amigos e vizinhos brasileiros, nem sabia usar hashi. Isso deve ser muito estranho para um japonês não saber usar hashi. E o máximo de japonês que falava era o arigato e o sayonara, que aprendi ouvindo a música do Chan. Exatamente, então era arigato, sayonara. Sim, com vários ossos. Estava completamente perdida naquele mundo dentro do arbusto. É muito bom isso, parece muito esse filme de Sessão da Tarde, né? Tem um portãozinho com um arbusto que quem passa pra lá... Ah, sai no Japão, é um portal, na verdade, não um portal. Exato. Lá eu tentava me adaptar como a Carla Pérez rebolando loucamente no meio de um bando de Pokémon. Samurai que é bom, bom mexer. Foi ali que conheci minha primeira professora de japonês, a Michiko Sensei. É, esse é o nome que ela inventou. Eu acho um ótimo nome, inclusive. Uhum. Eu acho perfeito. Gostariam de mudar para algum nome aí de... Não, deixa assim. Michiko tá incrível. Demais expressão para essa história, não tem como, né? Michiko Sensei, maravilhoso. Que era uma japonesa do Japão mesmo. Made in Japão. E havia sido importada de lá pela Associação Nipônica, cujos membros nunca vi e pouco ouvi falar. Era difícil dizer sua idade... principalmente pela genética japonesa que parece retardar o envelhecimento. Mas posso afirmar com segurança que devia ter entre 17 e 78 anos. Bem preciso. Tem um quadrinho muito bom. E o foda é que, tipo, é meio isso, assim. Porque, tipo, tá lá a mulher japonesa envelhecendo. Aí tá lá ela com, sei lá, 20, 30, 40, 50, 60. Aí dos 60 pro 70, em algum momento, ela passa de só uma mulher mais velha, com, né, traços de idade e tudo mais, e ela diminui, ela fica minúscula e vira Oba-chan, que é aquela velhinha, né, tipo, pequenininha e tal. Porque é muito isso, cara. Tem um amigo meu que a mãe dele já era bem mais velha, e foi muito isso. Eu a conheci num tempo, ela falou, ah, tá, uma senhora normal, e um pouco tempo depois ela era Oba-chan. Ela era a japonesinha pequenininha. Eu, meu Deus do céu, o que aconteceu com sua mãe? Ela, sei lá, cara, com o japonês acontece isso aí. É igual o aluno da oitava série, na puberdade. Exato. Michiko Sensei era alta, muito acima do padrão japonês, magra e flexível. Não de um jeito sensual, mas de um jeito bem alienígena. Ela tinha o pescoço, braços e pernas extremamente compridos, e conseguia entrelaçar as mãos nas costas na diagonal. Caramba, meu Deus! Contorcendo os ossos em um ângulo nojento que ela nos mostrava toda orgulhosa várias vezes. Meu Deus! Ela era professora de quem mesmo? De japonês, não sei. Cara, que troço circense. É. Essa era a professora da turma dos pequenos, das crianças de 5 a 9 anos. Como disse, não tinha muito contato com os japoneses, muito menos que haviam vindo para o Brasil depois de adulto. Por isso, achava que aquele jeito peculiar dela fosse algo cultural e desconhecido para os brasileiros. Só anos depois, fui entender que ela era esquisita mesmo. Não importa em qual parte do mundo estivesse. A flexibilidade de Michiko Sensei veio à tona em um episódio em que ela chegou na escola com a cabeça torta, quase encostando a orelha no ombro, andando até nós como um zumbi incrivelmente asseado e sorridente. Éramos então uma dúzia de crianças inocentes, curiosas e fascinadas, perguntando o que havia acontecido. A sensei acordou com um torcicolo, respondeu sempre em japonês, fazendo uma careta meio forçada. Caraca, o torcicolo da mulher é ela com a cabeça tipo em L, encostando a orelha no ombro. Sim. E ela tinha passado pelo arbusto dessa forma, né? Tem que lembrar desse detalhe. Exatamente. Ela veio realmente fazendo um esforço sobre-humano ali. Estávamos do lado de fora do prédio e quando íamos entrar na sala, escutamos palmas vindo do portão, onde um carteiro aguardava segurando uma encomenda. Michiko Sensei arregalou os olhos ao vê-lo e disse, eufórica, os livros do Japão chegaram. Havia um grande pátio entre o prédio da escola e o portão. E Sensei desatou a correr na direção do entregador com os braços acenando loucamente. O pescoço ainda quebrado. Cara, que cena bizarra. Meu Deus, gente. Que cena. Eu consegui muito imaginar ela correndo com o pescoço de lado e os braços balançando na direção do carteiro. Exato. Nisso, por alguma razão, que só o cérebro bêbado de uma criança pode explicar, todos que estavam com ela começaram a correr atrás dela, imitando-a com os braços pra cima e a cabeça pro lado. Eu, que não havia entendido nada na hora, perdida no meio de crianças bilíngues de 5 anos, não tinha muita opção a não ser seguir o instinto manada. E assim fomos. Mamãe zumbi e sua horda de filhotes de penteado tigelinha. Lembro do carteiro observando-nos imóvel e branco como um boneco de cera, aguardando pelo seu fim inevitável. O carteiro certamente voltou pro correio e falou, lá eu não entrego mais. Foi com essa professora que aprendi os primeiros dos 1940 ideogramas que devia saber para ser considerada uma pessoa alfabetizada, das quais só lembro uns 30 hoje. No entanto, curiosamente, um dos ensinamentos mais memoráveis que tive com o Michiko Sensei foi um assunto extracurricular. Durante o intervalo, comíamos nosso lanche na sala de aula, onde juntávamos as carteiras para formar uma grande mesinha de reunião. Não lembro como se dava o rumo da conversa, mas fez Michiko Sensei se levantar, comprida e desengonçada e ir até a lousa. Descobri algo muito interessante ontem à noite, começou ela. Eu sempre achei, e acho que todo mundo também, que meu bumbum era redondinho assim. É. E desenhou um círculo perfeito com o giz no centro do quadro negro. Ok. Cara, eu tô muito em choque com esse trecho do e-mail aqui. É, eu também. Fez uma curva, né? Pois é, exato. Pausa dramática. A professora nos observa imóvel, olhos arregalados, sorriso que se esticava tanto quanto outras partes do seu corpo, mas não, exclamou de supetão, agarrando o apagador e esfregando freneticamente no círculo, os braços se movendo como limpadores de para-brisas em um temporal repentino. Dei uma olhada e descobri que, na verdade, é uma estrela, completou, caramba, desenhando um enorme, bem grande mesmo, asterisco na lousa. Cara, o que tá acontecendo? Foi então que percebemos que o bumbum, entre parênteses, Oshiri, que deve ser a forma de falar bumbum em japonês, da qual o sensei se referia, não era o bumbum propriamente dito, mas especificamente o seu orifício. Meu Deus! Que ela traduz aqui como Ketsu. Cara, ela tava... Eu vou simplificar aqui pra quem eventualmente não tem entendido. Ela desenhou o cu dela no quadro negro. Foi isso que aconteceu. No meio do lanche, o que é mais chocante ainda. Se fosse uma aula de biologia, sei lá. Não, tô aqui comendo um pão com queijo presunto e vou desenhar meu orifício no quadro negro. Sem contar, eu dei uma olhada, né? O que aconteceu nessa noite anterior, né? Quer saber uma coisa? Pois é. Hoje eu vou ver aqui o formato disso aqui. No meu ketsu. Vou ver o formato do meu ketsu. Hoje eu vou tirar a prova. Se a gente pode tirar alguma coisa de ensinamento da Michiko Sensei, é poder mandar as pessoas irem tomar no ketsu. Ketsu. É bom que rima, né? Vai tomar no ketsu. Lembro dessa história hoje um pouco chocada e com muita graça. Um pouco chocada, eu tô muito chocado. Mas na época, éramos crianças inocentes e tão fascinadas pelo mundo quanto Michiko Bumbum de Estrela. Pena que ela não falou como escreve estrela em japonês, porque ia ser Michiko Ketsu alguma coisa. Seria muito sonoro. E ficamos apenas boquiabertas, os olhos brilhando com a luz reveladora dessa nova descoberta. Recordo-me daquele asterisco enorme pulsando diante da nossa inocência. Peraí, como assim ele tava sensei... pulsando? Será que ela mostrou verdadeiramente? O quadro negro japonês, ele deve ser muito mais avançado que o brasileiro. É, causa epilepsia em pessoas sensíveis. Ele reproduz GIF. Recordo-me daquele asterisco enorme pulsando diante da nossa inocência e imagino o sensei com seu corpo nu, longo e flexível, tendo em mãos um espelho barato de moldura laranja, contorcendo-se como uma criatura do folclore japonês, movida pela curiosidade de desbravar essa região inexplorada do seu ser. Cara, que troço aterrorizante. Eu tô muito com medo da Michiko Sensei agora. É, tem uma lenda que quando você olha o seu próprio ketsu no espelho, você vai pro mundo de Chihiro. Olha, fala ketsu 3 vezes na frente do espelho e apaga a luz. Michiko Sensei ficou conosco por cerca de 3 anos, sem trocadilho, até ser transferida para outra escola. Agora que eu entendi o trocadilho. Não foi forçada a isso, não foi expulsa, nem criticada pelo seu trabalho, que fazia de forma muito satisfatória. Sim, eu imagino quão satisfatória era. Sempre protegida pela falta de senso dos anos 90. Perdemos contato e, como já disse, a escola não existe mais. Mas fica na memória como parte importante da minha infância, graças a essa cultura incrível que me ensinou muito sobre disciplina e respeito e ajudou a moldar o meu caráter. Que bonito. Quanto a Michiko Sensei, ela sempre vai ser para mim uma pessoa divertida e cheia de vida, capaz de ver luz até mesmo no buraco de um cu. Cara, maravilhoso. Que final sensacional, cara. Uma salva de palmas aqui, cara. Porque... Que final sensacional. Meu e-mail. Ela ainda pediu desculpa. Céu, eu acho que esse foi um dos e-mails mais poéticos que a gente já leu aqui. Que e-mail bem escrito pra falar sobre o cu da professora, cara. Que coisa linda. Pra falar sobre o cu de uma professora estranha. E ela ainda termina dizendo, desculpe-me pela não história e pela falta de plot, que eu acho que teve muito. Mas a vida é assim. Gosto muito de vocês, continue assim. Beijos. E ela manda um emoji japonês aqui, que são 2 acentos circunflexos que devem significar uma criança piscando. Cara, que coisa incrível. Cara, escorreu uma lágrima aqui, cara, com esse final tão poético. Capaz de ver luz até mesmo no buraco de um cu. Eu vou tatuar essa frase em japonês, se alguém puder mandar. É, porque é uma estrela. Se alguém puder mandar, como é que se escreve? Um buraco de estrela. Caio, encerra pra gente lendo a última história. Vamos lá. História número 4, Esquadrão Classe A. Então, será que então eram todas seriados? Pode ser, será, né? Pode ser. É uma explicação aqui. Mas tinha um seriado chamado Miss Banana? Ou Animais Políticos? Pode ser filme, então, né? Não sei. Se você sabe, manda pra gente nas mídias sociais ou nos comentários. Exatamente. Vamos lá, então. Fala, galera. Beleza? Meu nome é Álvaro, podem falar. 31 anos, morando em Brasília há 6. E como vocês já devem ter calculado mentalmente, minha história não se passa na terra natal dos daqui no Mafra, mas sim em São Luís do Maranhão no ano de 2004. Estava cursando o segundo ano do São ensino Luís. Médio. Abraço. São Luís, abraço pro São Luís. Terra São Luís de... do Maranhão! Lembra do Galvão? Não. Não, o quê? São Luís do Maranhão! O Galvão, ele tava narrando algum jogo da seleção brasileira e ele foi mandar um abraço pra alguém, pra um amigo internauta que era de São Luís do Maranhão. Só que quando ele tava no meio da palavra Maranhão, saiu um gol. E aí ele emendou a palavra Maranhão no grito de gol e ficou São Luís do Maranhão! Era maravilhoso. Por favor, procure esse vídeo no YouTube. Que coisa linda. Brasil, eu te amo tanto, cara. Foi, seria legal se tivesse sido um gol do Sampaio Correia. Estava cursando o segundo ano do ensino médio e, apesar de ser um bom aluno, naquele dia não queria escrever uma redação. Mas bem, na verdade, ninguém da turma queria. A nossa professora, nós precisamos de um nome para a professora dele. Eu só consigo pensar na Michiko Sensei. Eu também. Será que não dá pra chamar de Michiko Sensei e a gente ficar imaginando ela grande e desengonçada durante todo o mês? Mostrando o cu pra sala? Tava lembrando como em alguns episódios a gente dava nome de mulheres falando sobrenome. E como essa é a terra, sim, do Sampaio Correia, eu acho que a gente podia chamar a professora de Sampaio. Ok. Muito bom. Se tiver mais um, a gente chama ela de Correia. Perfeito. Se tiver outra, a gente chama ela de Motoclube. Não, vamos chamar ela de Motoclube desde já, vai. Ok. A nossa professora Motoclube. Deixando claro que é Motoclube, que não tem o E no final. Ok, ok. A nossa professora Motoclube era legal, mas tinha uma voz mansa e monótona, que deixava sua aula um ambiente preguiçoso, propenso a cochila. Alguém, não lembro quem, descobriu que no dia seguinte seria aniversário da professora Motoclube. Decidimos então que iríamos cantar parabéns para ela, a fim de perdermos parte da aula e diminuir o tempo de atividade didática clássico programada pela coitada. Olha aí, esse talvez tenha sido a origem do Com Quem Será, que eu tava perguntando no episódio de aniversário. Exato, quanto mais longa é o parabéns, menos aula você tem. É, ou trabalho. Bate o horário, professora Motoclube entra na sala. De imediato já me ofereço para ir entregando as folhas da atividade que havia sido iniciada no encontro anterior, para que a partir da mesma iniciássemos nossa redação. Enquanto alguns colegas, também cientes do plano geral de termos o menor tempo de aula possível, conversava com a professora Motoclube em sua mesa, eu gastava o maior tempo possível na distribuição das folhas, rodando a sala inteira, cada entrega, mesmo que o colega a quem eu tivesse que entregar a folha estivesse sentado do lado de quem eu acabara de entregar. Ao fim da entrega, passado uns 10 minutos dos 50 de aula, pedi para dar um aviso. A professora Motoclube me consentiu, me posicionei logo atrás dela, que estava sentada à mesa, e disse: "Pessoal, amanhã é aniversário da nossa querida professora Motoclube. E como não teremos aula com ela, queria convidá-los a cantar parabéns pra ela hoje. De imediato... Nossa. E caraca, que criança é uma desgraça, né? De imediato, e como combinado, toda a turma começou a cantar entusiasmadíssimamente os parabéns, seguidos de Epique, Derrama Senhor, Com Quem Será, Parabéns da Xuxa, e toda e qualquer música que lembrássemos. Enquanto eu voltava para o meu lugar, cantando e aplaudindo, vi meus colegas da última fileira de cadeiras levantando folhas de caderno, formando a frase... Tia Motoclub, nós te amamos. Caralho, que inferno. O nome dela tava em três folhas, né? Motoclub, que é uma sílaba só. Exato. Ao chegar ao meu lugar, vi a professora Motoclub com os dois cotovelos apoiados à mesa, rosto coberto pelas mãos. Logo depois, ela levantou seu rosto e parecia que tinham jogado um balde d'água no rosto dela. Putz. Ela chorava copiosamente. Tentava se enxugar com um jaleco, mas não conseguia, pois era muita lágrima que ainda caía. Ao fim do musical, formou-se uma fila com todos os 40 e tantos alunos, todos querendo dar um longo e efusivo abraço de parabenização na professora Motoclub. Alguns colegas foram duas vezes. Uma amiga que faz parte da bolha e que... Tal qual a Chica Vampira tinha 16 anos e havia sofrido um acidente recentemente, ainda Nossa. Estava usando muletas. E mesmo assim, não se privou de ir a professora Motoclub. Caraca. Ainda que Motoclub pedisse pelo seu repouso. Um amigo foi na fila três vezes. Na terceira vez, a professora Motoclub perguntou, de novo? Sampaio Correia. De novo, Sampaio Correia. E ele... É porque a senhora merece parabéns demais. 40 minutos de aula passados, fim dos abraços, alguém puxa o grito. Discurso! Discurso! Nossa! A professora Motoclub já havia se recomposto, respirou fundo e começou a falar de como a profissão era difícil, às vezes ingrata, mas como aquele momento havia sido importante pra ela por ter sido algo espontâneo. Tadinha. E desabou a chorar de novo. Cruel. Ah, meu Deus do céu, que pessoas horríveis que vocês são. Cara. Um carinho natural que ela sentiu em cada abraço que recebeu. Que aquele momento ela levaria com ela pelo resto da vida como um dos momentos mais marcantes de sua carreira profissional. Nesse momento ela chorava demais, quase não conseguia mais falar. Uma grande parte da turma quase começou a sentir remorso. Mas aí o Sampaio Correia gritou, então vamos cantar parabéns de novo! Meu Deus! Repetiu-se todo o primeiro repertório e quando ela estava quase no fim, ouviu-se um Eu não entendi isso. É o sinal da escola. Ah, ok. E devia ser tipo uma sirene. Sabe? É, sim, sim, ok, ok. Em falsete, sair da caixa de som da sala. A música que marcou o fim dos horários por longos sete... A música que marcou o fim dos horários por longos sete meses era Dancing Queen do ABBA. Cara, é muito U, né? A professora Motoclub saiu do transe, arregalou os olhos. Meu Deus, não fizemos a atividade. Pedimos pra fazer em casa. Ela ponderou que ela não deixou outra turma levar pro lar. Um gritou. Não vamos contar pra ele. Outro gritou. Eles nem cantaram parabéns. Ela ponderou e deixou que fizéssemos a redação em casa. E foi assim que toda a turma gaseou aula junto, dentro da própria sala de aula e com a professora Motoclub. E foi assim que a professora Motoclub se sentiu amada. E foi assim que a amamos por não termos feito a redação. Espero passar pelo crivo gramatical dos irmãos Mafra. Passou, nota 10. Blá, blá, blá. E é isso, abraço galera, Álvaro. Caraca, parabéns, viu? Por serem pessoas horríveis. Como toda boa criança, vocês foram do mal. Caraca, que bando de Nossa, velho. Coitada dessa senhorinha. Sampaio Correia mandando, então vamos cantar parabéns de novo, é puta que eu pariu, velho. A gente começou com crianças salvando pessoas do bullying através de ligações telefônicas silenciosas e terminamos com crianças tentando destruir a vida de uma professora. Ainda bem que ela nunca soube, né, aparentemente, e ficou se sentindo amada por todo o tempo. É mesmo. O que os olhos não veem, o coração não sente. É verdade. Obrigado por ouvir mais esse episódio do GugaCast. Se você curtiu, queria te pedir para você recomendar a gente para quem não conhece. Conta para alguém que nunca ouviu podcast na vida. Mostra como se faz. Recomenda para quem já conhece. Enfim, sabe o que fazer. E ouve o Eu Tava Lá Também, do Brian. Boa. Agradecimentos especiais desse episódio para todo mundo que mandou histórias, que foram muito legais. Sim. E pro Brian, que veio aqui enobrecer o episódio dessa semana. Valeu, muito obrigado pelo convite, adoro participar aqui do GugaCast, ainda estou na esperança e na expectativa de que um dia vou vencer o jogo, mas não foi dessa vez, na próxima a gente tenta ganhar de novo. E escutem Eu Tava Lá, é só procurar Eu Tava Lá em qualquer aplicativo de podcast ou entrar no site eutava.lá. E mande suas histórias pro GugaCast também em gugacast.com/contato. Esse episódio foi produzido por mim e Guga Mafra e apresentado por mim, pelo Caio e pelo Brian, que tá aqui também. A pauta foi do Rafael Mafra e a edição é da Maremota Podcasts, na figura e nas mãos habilidosas do nosso querido Caio Corraine. Sou idiota. A gente também teve a produção do Beto Aragão, que é quem faz o nosso wiki. Aliás, se você quer saber mais sobre esse episódio, as histórias e todas as coisas relacionadas ao GugaCast, acessa lá, wiki.gugacast.com. Obrigado de novo por ouvir a gente. Adeus. Fechou? Até mais, seus lindos. Lembrem da Mentico Sensei.